venha meu amor, venha meu amor, venha meu benzinho, venha meu benzinho, me dá teu calor, me dá teu calor, e o teu carinho, e o teu carinho. Quanto tempo faz que eu não vejo você, já não suporto mais, preciso te dizer, meu coração. Suporto, mas preciso te dizer, meu coração está louco, louco de amor por você, meu coração. Meu coração está louco de amor por você, meu coração.